Chega, chega, chega. Toca pichote bonito, toca pichote bonito. Senhoras e senhores, Maurício DTS, anti-heróis, anti-heróis. Lino Cris, doutor. Do Capão Redondo para o mundo. Remix. Toca no chão bonito. Estou eu encarcerado nesta unção de mulher. De onde ela vem? Minha mãe Coquelé. Linda rosa de Saron. Mistérios de Saigon. Me instiga, me excita. Luz neon. Matadora só no meu swing, meus versos, amor e só. Aventura, dois e tesão pra viver melhor. Me perdi nas curvas, no tempo e no caminho. Viajei pra longe na cor do seu vestidinho. Eu confesso, tudo que eu vivi ficou lá fora. Baby, vai por mim, o meu mundo começa agora. Te dou o meu reino e você me dá um momento. Sem você comigo é tudo escuro aqui dentro. Me perdi na vida enquanto ganhava tudo. Me encontrei na sua ouvindo cinema mudo. Antes de mais nada, anota meu codinome. BTS Kane na agenda do telefone. Telefone, liberdade mais você. Ao viajar, noite mais você. Ao flutuar, vida mais você. Ao te amar. Eu menos você é melhor nem pensar. Contra o mundo, um fora da lei, contra qualquer sigla. Com você no toque, a fuga é garantida. Federal no hack como mais procurado. Cadeado, ouro, nasce, morre fechado. No oceano do amor eu me salvei numa ilha. O futuro agora eu vou chamar de família. Fiz esse castelo e você é a rainha. Nessa ou noutra vida você tem que ser minha. Minha. Vem pra pista e fecha comigo. Fecha os olhos, vem pra pista, baby, fecha comigo. Eu te digo, realizo meu sonho antigo. Só me beija, Bonnie e Clyde, nunca teme o perigo.